Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio Correio da Beira Serra Online e Jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Pode partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz, é claro, há vários, mas não há dúvidas que profissionalmente terá sido quando entrei no Banco Borges Irmão, porque nessa altura eu entrei só com a quarta classe para o Banco Borges Irmão, fui para o pessoal maior, eu nem sequer sabia naquilo que me ia meter, mas senti uma satisfação muito grande na minha vida profissional. Claro que há outros momentos de muita alegria, aquilo que consegui fazer em Avui, consegui inaugurar as diversas obras, mas todos esses foram momentos de muita alegria, mas na minha vida pessoal, profissional, que me ajudou bastante, foi a altura em que realmente entrei no Banco Borges Irmão. Aristides Gonçalves, 76 anos, bancário reformado, autarca desde 1968. Seja então muito bem-vindo a mais uma edição do Boa Nova 25 anos, 25 nomes. Presença habitual aqui na rádio aos sábados, depois das 12 horas, com repetição à segunda-feira, logo a seguir às 19 horas. Esta iniciativa Boa Nova 25 anos, 25 nomes, está enquadrada nos 25 anos da Rádio Boa Nova e tem assinatura de responsabilidade da direção desta estação de rádio. A nossa proposta é muito simples, queremos dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos da vida e do concelho de Oliveira do Hospital. Em permanência pode ouvir esta entrevista no site da Rádio Boa Nova, radioboanova.com, e mais tarde verá que também vai poder ler esta entrevista. Mas para poder ler, o melhor é fazermos a conversa. A conversa de hoje com Aristides Gonçalves, um homem que aos 76 anos é, sem margem para dúvidas, um dos autarcas, se não mesmo o autarca mais antigo do país e, naturalmente e por inerência, o autarca mais antigo do concelho de Oliveira do Hospital. Pode mesmo dizer-se que é uma vida dedicada à causa pública. E vamos começar por conferir com Aristides Gonçalves se tem presente quando começou essa vida, a dia, hora e local de nascimento. Portanto, quando comecei a trabalhar por avô. Não, quando nasceu. Nasci no dia 12 de maio de 1935. E onde é que nasceu? Em avô. Em avô. É daqueles homens que se pode dizer que nascido, criado e vivido em avô. Tal e qual. Fez uma infância, presumo que normal, em avô. Sim. Fez a escola primária em avô. Sim. Tem recordações desses tempos? Ai, tenho. Ainda me lembro perfeitamente do primeiro dia em que entrei na escola. A escola é onde atualmente é a extensão de saúde de avô, que será por pouco tempo, esperemos bem. E mais propriamente ao lado da extensão de saúde da avô. A extensão de saúde da avô era onde era a escola feminina e nós, do outro lado, éramos a escola masculina. Portanto, convém precisar que nessa altura estaríamos por volta de 1940 e qualquer coisa. Sim. O rapaz ia para um lado e as raparigas para o outro. Isso mesmo, 1942. E o miúdo Aristides era traquina? Era como aos do meu tempo, na altura. O que é que isso quer dizer? Partilhe connosco. Com certeza que havia as traquinices, não tanto como agora, mas jogava-se a bola na mesma, no, mesmo no meio da estrada, porque os carros também não eram tantos como agora, com certeza que fazíamos os jogos, mas também tínhamos outras coisas muito boas. E na escola era um aluno aplicado? Eu, pelo menos, julgo que sim. Pelo menos, ainda fui daqueles que tirei uma distinção quando fiz o exame da quarta classe. O que, na altura, era uma coisa muito importante. Era, realmente, era um luxo a gente ser distinguido com uma distinção. E em sua casa, com o seu pai, a sua mãe, na sua família, era um miúdo rebelde ou era bem comportado e bastava o seu pai a regalar-lhe os olhos para você ficar em sentido? Eu não fui criado propriamente em casa do meu pai. Então, conte lá, como é que foi criado? Eu, com 5 anos... mais ou menos, fui para casa do parque da freguesia, em virtude de lá estar uma tia minha, uma tia-avó, que era a governanta da casa. E, portanto, lá o seu padre gostava de mim e depois pediu aos meus pais. Entretanto, já tinha nascido mais um meu irmão e estava prestes a vir outro. Eu tive 7 irmãos. De maneira que fui para casa lá do seu padre e foi lá que comecei a aprender a falar latim. Aos 5 anos eu já ajudava à missa. Posso assim dizer publicamente que o presidente da junta de avô foi criado por um padre? Até certo ponto, mais pela minha tia. Mas o padre deu uma ajudinha. Sim, ajudou e devo dizer que... se tenho realmente uma boa formação, vá lá dentro daquilo que é a vida, que eu entendo que deve ser, se realmente muitas das coisas que faço na minha vida, se a minha maneira de ser humana e tudo, foi muito à custa da maneira, dos exemplos que via nessa casa, tanto da parte do seu padre, José Fernandes Ribeiro, como da minha tia, essa minha tia-avó, Maria de Patrocínio Mota, com quem realmente fui até aos 18 anos. Muito bem, fez os 4 anos da escola primária, aluno brilhante com uma distinção no exame da 4ª classe, e não estudou mais. Não estudei mais. E o que é que foi fazer? Entretanto, houve uma altura em que tive a oportunidade. Ofereceram-me se eu queria ir para a Padre. E eu disse que não, mas já agora vou dizer também quem é que me ofereceu essa oportunidade. Diga, diga. O seu doutor António Vaz Pato de Galizas. Muito bem. O pai do engenheiro Luís Vaz Pato. Podíamos ter hoje, em vez de um presidente de junta e um autarca desde 68, podíamos ter hoje um padre desde mais ou menos essa data. Sim, e com certeza que nem teria falhado a vocação, mas olha... Já contou isso à sua esposa? Ah, ela sabe, ela sabe isso perfeitamente. Portanto, criado por um padre... com a ajuda, ou aqui, o padre que ajudou a tia, e por pouco também não foi parar a padre. É verdade. Muito bem, mas dizíamos nós que acabou a escola e foi fazer? Depois comecei a fazer qualquer coisa, ainda os primeiros anos que fiz o exame da 4ª classe com 11 anos, é claro que continuei ali durante um tempito, mas aos 14 anos comecei a trabalhar. E a trabalhar como? Agarrado a uma enxada, a cavar nas vinhas nas vinhas da quinta, que era a quinta das Senhoras Mesquitas. E fui para lá, logo aos 14 anos, cavar. Elas tinham vinhas grandes e importantes, que é uma pena. Pagavam-lhe ao dia? Pagavam ao dia. Quanto é que ganhava por dia? 12 escudos. 12 escudos. Convém dizer que 1 euro são 200 escudos. Portanto, façam as contas, como diria um político bem conhecido da nossa praça. Então, com 14 anos, ganhava 12 escudos a cavar nas vinhas. É verdade. E depois... diga uma coisa, também tinha tempo para se comportar como um jovem daquela altura. Sim, com certeza. Piscar o olho às miúdas e por aí fora. Tudo como qualquer pessoa normal faz. E frequentava bailaricos? Também, principalmente no carnaval. Mas nunca me deu para ir fora da terra. Sempre ali? Só lá. Sempre só lá pela terra. Só vinha ao Oliveira do Hospital de vez em quando? Era. Como é que se transportava? De bicicleta? Bicicleta. Aliás... Também usava as molas nas calças? Não, não, não. Não, usava. Não era preciso. Portanto, a sua corrente já não dava, não deixava óleo para já as calças. Havia o guarda-corrente. Guarda-corrente. E posso lhe dizer que para o banco ainda vim quando vim para trabalhar para o Banco Boris Irmão, ainda vim, as primeiras semanas ainda vim de bicicleta e ia. Já lá vamos. Lembra-se quando começou a namorar? Sim, com certeza. Com que idade tinha? Que idade tinha? 17 anos. 17 anos. Hoje começa-se mais cedo, sabe disso? Bom, pois é. E com, casou com que idade? 19. 19 anos? Com 19 anos. Casou com 19 anos. E diga-me uma coisa, hoje, olhando para trás, acha que foi cedo demais? Acho que não. Acho que é muito, muito errado casar-se é tão tarde como normalmente ela se casa, aos 30 e tal anos. Está-se já numa altura em que, vá lá, já se devia ter feito mais alguma coisa antes dessa idade. Eu julgo que casei na altura e não tenho arrependimento nenhum, absolutamente, antes pelo contrário. Teve muitas namoradas até encontrar a eleita? Não. Namoradas mesmo diretas, não. Havia outras raparigas, quem se gostava mais ou quem se gostava menos, mas namorar... A mulher com quem casou é a mulher da sua vida? Isso mesmo. Com que idade chegou ao Banco Borges Irmão? Com 32. Com 32 anos? 32 anos. E o que é que fez desde que casou, com 19, até aos 32 anos? Portanto, na altura em que me casei, trabalhava na fábrica de serração do Sr. Manuel Diniz Dias. Trabalhei lá durante 4 anos. Que era essa fábrica, recorde-nos? Era uma fábrica de serração. Que era localizada? Lá em Avô. Em Avô. Portanto, e para a época chegou a ter 52 empregados. Na altura o nosso concelho tinha muitas serrações. É verdade. Que era aqui em Oliveira, que era em Gavinhos de Baixo, Vendas de Gavinhos. Sim. Avô, Santos, Galizes. É, isso mesmo. Era uma indústria muito relevante na altura na vida de Oliveira do Hospital. Ah, isso não há dúvida. Estávamos mais ou menos em 1900. Portanto, 54, 55, por ali assim. Portanto, eu trabalhava nessa altura lá quando me casei. Depois, passado um... O que é que fazia na fábrica? Era ajudante de Charrion. Ajudante de Charrion, muito bem. Sim, senhor. Depois, passado um tempo, surgiu a oportunidade, vagou o cantão de Avô da Junta Autónoma de Estradas. E eu resolvi concorrer para lá. E fui ter com um grande amigo, o Sr. Engenheiro Brasílio Martins da Fonseca, que era o dono da Quinta da Tapada, mas que tinha três grandes empresas em Coimbra, a Texel, a Termec, a Fonseca e Seabra, e pedi-lhe se ele lá me tinha uma cunha para eu ir para Cantoneiro. E realmente acabei por ir para Cantoneiro mesmo, e fiquei lá no cantão. Deixou o serração e foi para Cantoneiro. Fui para Cantoneiro. A vida era melhor como Cantoneiro? O ordenado é que já era muito melhor. O ordenado é que era melhor. E o que é que a sua mulher fazia? Se é que fazia alguma coisa? Porque nessa altura era prática comum a mulher ser doméstica. A minha mulher tratava dos filhos, tratava da vida agrícola, de roda de casa. Temos uma quinta. E ela é que praticamente tratava dessa quinta. E criava-se o porco na altura, criavam-se as galinhas. Portanto, fartava-se de trabalhar sem salário. Isso mesmo. Mas valia a pena porque... Era compensador. Era compensador. Com que idade teve o primeiro filho? Com 20. Com 20 anos. Sim. E depois, o cantoneiro Aristides Gonçalves, daí saltou para bancário? Foi. Trabalhei, é claro que eu na altura trabalhei com diversos chefes de conservação, entre eles o Sr. João Loureiro, que a determinada altura, sabendo que eu que tinha qualidades, para lá que me dedicava bastante à escrita e que tinha assim determinadas, pediu-me para eu ficar, para eu vir aqui ajudá-lo na escrita da secção de conservação. Depois, entretanto, ele aposentou-se, veio um outro chefe de conservação, que era de Arganil, também continuou a aproveitar essas qualidades, quer dizer, depois na estrada já pouco fazia, trabalhava mais era no serviço de secretaria. Passou a ser escriturária, como se dizia na altura, não? E depois acabei aqui com o Sr. Júlio Seixas, uhum. que foi outro homem que bastante, e que bastante me incitou a eu pedir para vir para o banco. E então entrou com 32 anos... No Banco Borges Irmão, para aqueles que não são assim tão antigos como nós, convém referir que agora é o BPI, exatamente, é o BPI, sim. Exatamente no mesmo local. Isso mesmo. E que o Banco Borges Irmão, durante muito tempo, foi o único banco de Oliveira do Hospital, a par da Caixa Geral de Depósitos, que nós também sabemos, é um banco, embora se chame Caixa. Isso mesmo. Já estamos a chegar ao banco com 30 e poucos anos de idade. Já tinha quantos filhos nessa altura? Já tinha 5. 5 filhos. Que foi a sua conta final? Foi. Portanto, quando chegou a bancário, já era um pai de 5 filhos. Isso mesmo. Nunca quis nada com fardas de serviço militar e por aí fora? Não. Fiquei livre. Quando vim à inspeção, fiquei livre da vida militar. Foi uma cunha ou foi mesmo... Não. Uma coincidência? Foi uma coincidência mesmo. Eu estou-lhe a perguntar isto porque, na altura, como sabe, havia uma grande preocupação dos nossos pais para nos livrar do serviço militar, nomeadamente no seu tempo que se ia para as antigas colónias. Já foi depois disso. Sim. Já foi um bocado depois disso que vieram. Eu até me esqueço que o senhor já tem 76 anos, porque está tão bem conservado, que me esqueço que já tem tanto ano percorrido que, obviamente, já teve que começar lá muito atrás. Muito bem, vamos agora falar um bocadinho, tentar equilibrar aqui as coisas, entre a sua vida pessoal e a sua vida de autarca. Chegou à autarca com que idade? Com 32 anos. Portanto, bancário... E presidente de junta de freguesia de Avô. De Avô. Isto foi interessante que, em determinada altura, isto é contar a maneira como é que eu chego à autarca, a primeira vez. O senhor Dr. Vasco de Campos era o presidente da Comissão Conselhia da União Nacional. E um dia chamou-me lá a casa. Eu não fazia ideia nenhuma qual é a razão porque é que ele me teria chamado para lá. Mas como era o Dr. Vasco Campos, tinha morrido. Ah, pois claro. Com certeza, até porque era um homem que merecia... Altamente distinto. Distinto. Do melhor que este concelho teve. Sim, sem dúvida nenhuma. Em bondade, em tudo. Em tudo, não há dúvida nenhuma. E então, começámos a conversa e tal, e aqueles cumprimentos habituais e tal, e a determinada altura, diz-me ele assim: olha, eu chamei-te aqui para te dar um cargo muito importante. Eu, quando me falei um cargo importante, o que é que seria? Sabes que o senhor Manuel Diniz Dias, que era o pai do dono da fábrica de serração, o da fábrica era Manuel Diniz Dias Júnior, e o pai dele era Manuel Diniz Dias, que era o presidente da junta nessa altura. Já está... muita idade, salvo erro, ele já teria os 81 ou 82 anos, embora estivesse razoavelmente bem conservado, mas, é claro, ele agora disse-me que era impossível continuar, e eu lembrei-me de ti. Digo-lhe assim: oh, sou doutor, também não percebo nada disso e tal, mas nunca me esqueço a resposta dele. Diz-me ele assim: olha, quando vim para médico também não pescava nada disto. Sabes que é verdade, às vezes diz: oh, entra no pé. Mas é claro, realmente é que é preciso ter vontade e gostar daquilo que se faz. E então ele disse-me: deixa lá, não te preocupes, que isso com o tempo tu vais aprendendo, essas coisas não são assim muito difíceis, isto não é nada que tu não saibas fazer, eu sei que tu queres capaz, senão não te chamava aqui e tal. Pronto. E aceitou. Lá, e lá aceitei. E concorreu pelo partido de sempre. Sim, era o partido... Não, na altura não havia partidos. Na altura, normalmente, era a União Nacional que apresentava. A oposição só nas cidades é que apresentava candidatos, porque na província quase nunca aparecia ninguém a candidatar-se. E, portanto, quando eu disse que sim, já sabia que era tiro e queda. Era. Ia ser presidente de junta de freguesia. Já sabia que era mesmo. E em 1968 começou como presidente da junta de freguesia de Avô. Já iremos por aí fora na sua vida de autarca, que é uma vida fascinante e de dedicação à causa pública. Aliás, deixe-me partilhar com os nossos ouvintes que, normalmente, quando pergunto aos nossos convidados qual é o momento mais feliz da vida deles, invariavelmente falam dos filhos, do casamento, e curiosamente Aristides Gonçalves não foi assim. Falou de avô, falou daquilo que da sua terra, brilham-lhe os olhos, parece um miúdo a falar, e já tem 76 anos e tanta vida dedicada à sua terra. É impressionante ver, creio que hoje é quase impossível encontrar alguém assim com uma dedicação à causa e com uma paixão tão grande pelo sítio onde foi criado e onde se desenvolveu e cresceu como homem. Mas os ouvintes não nos estão a sintonizar para me ouvirem a mim falar, querem ouvi-lo é assim. Um homem com 5 filhos a trabalhar num banco, que era um salto de carreira notável, não é? Era. Para quem vinha do Charrio da Serração, presidente da Junta Freguesia de Avô, Algum dia se assustou que podia estar a dar um passo maior que a perna? Com certeza que na altura em que entrei no banco a primeira vez para trabalhar, eu senti-me pequenino, isso não há dúvida. Embora tivesse confiança em mim, mas eu não sabia o que é que me ia esperar, não sabia o trabalho que me iam dar. Mas felizmente, com a ajuda de alguns colegas, que deles, olha, o Alberto Saraiva, que foi realmente um grande amigo. Que agora colabora aqui na Boa Nova. Ai sim, olha, isso é que é novidade para mim, olha, parabéns ao Saraiva. Pois, o Saraiva foi um amigo extraordinário, que me ajudou a dar os primeiros passos. Aliás, eu fui substituí-lo no trabalho dele, ele passou para a Caixa, eu fiquei correntista dos depósitos à ordem, que na altura eram os lançamentos eram todos feitos à mão, fazíamos os extratos todos à mão, há coisas que agora parecem incríveis, como é que se faziam antigamente. E como é que havia tempo, não? E como é que havia tempo. Mas não há dúvida nenhuma que havendo vontade e dedicação, nós tínhamos... Mas como é que conseguiu conciliar o banco, a junta e 5 filhos? É tudo a tal força de vontade. Mas digo-lhe que, quando foi ao princípio, houve muitas vezes que saí aqui do banco perto das 10, 11 horas da noite. Porquê? É porque aconteceu um caso interessante. É que eu fui para aquele serviço, mas entretanto começaram-me a aparecer pessoas que eu conhecia do tempo de cantoneiro, ali. E depois todas as pessoas queriam que fosse eu atendê-las. Eu tinha que ir ao balcão e perdia a maior parte do tempo no balcão em vez de tratar daquilo que tratava, daquilo que me estava entregue. O que é que acontecia? Eu às vezes chegava à hora de fechar o banco e eu ainda com quase tudo por fazer daquilo que me pertencia. De maneira que tinha que me agarrar aquilo com unhas e dentes depois, porque ao outro dia o serviço tinha que estar todo feitinho, tinha que estar tudo certinho, as contas tinham que estar todas preparadas para se continuar no dia seguinte. Deixe-me lá atrás pegar numa coisa que há pouco partilhou connosco. O Aristides Gonçalves ainda veio para o banco de bicicleta. Durante umas 3 semanas, pelo menos. Mas de avô para o Oliveira do Hospital, não se pode dizer que a estrada seja plana. Pois não, não. E nem é, e não tinha a qualidade que tem hoje. Sim, sim. E quando é que teve o primeiro carro ou a primeira motorizada? Depois foi uma motorizada, eu comprei. Arrisquei-a. Mas agora é interessante lembrar. Comprei uma motorizada por 3 contos e 500. Ia pagar 500 escudos por mês. Veja lá, uma prestação de 2,5 euros. Aí estava às vezes em talês jurídico. E é preciso ver que eu, quando vim para o banco, o meu ordenado eram 10 euros e pouco. 10 euros que na altura eram 2 mil escudos, mais ou menos. 2 mil escudos. O que já era um bom salário, não é? Era muito bom. Portanto, eu como cantoneiro ganhava, salvo erro, não chegava a 900 escudos. A sua mulher devia ter ficado com orgulho em si, casou com um técnico do Charriot e acabou casada com um técnico bancário a ganhar mais do dobro do que ganhava quando casou. Muito longe, muito mais. Portanto, não. A sua esposa era uma mulher realizada com marido, de certeza absoluta. Sim, estou a brincar um bocadinho, mas esta é uma conversa bem disposta e, portanto... Portanto, sentimos-nos ambos felizes, porque mudou muito a nossa vida, não há dúvida nenhuma. Alterou-se completamente. Ótimo. É? Olha, bicicleta motorizada e o primeiro veículo de 4 rodas, quando é que o teve? Comprei, passado talvez uns 3 anos. Também por um acaso, comprei uma 4L. Uma Renault 4L, um carro famosíssimo. Mas aquele era ótimo, que ainda por cima era a 4L especial. As mudanças não eram daquelas à frente? Era. Muito bem. E um carro daqueles por 41 contos. Tinha 4.500 quilómetros na altura. Sim, sim. Mas aquilo foi um achado. Lembra-se quando chegou a casa, a primeira vez de carro? Lembro. O que é que fez? Chamou a família e foram dar uma volta à rua? Não. Nada disso. Os seus filhos não ficaram todos contentes e não vieram correr para o pai que vem de carro hoje? Não, porque eu cheguei lá sem eles saberem. Outros tempos, mas estamos a revivê-los com muita alegria, porque é curioso. E deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Dá a sensação que antigamente se era feliz com muito menos, não é? Ah, sem dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Essa alegria que havia no campo, em tudo, faz uma saudade enorme. Eu às vezes lembro-me de quando era na altura das vindimas, que andavam ranchos de mulheres a vindimar, a cantar, vinham carregadas com os caixos nas cestas para as adegas. Quando iam, durante todo o caminho, iam sempre a cantar. Era uma coisa extraordinária. Depois era ranchos por todos os lados. Era realmente uma alegria suficiente. Quer dizer, as pessoas não se lembravam se eram pobres, se eram ricas, se viviam bem, se viviam mal, mas viviam como podiam, mas viviam alegres. Vamos voltar à sua vida de autarca. Quando é que foi militante do PSD pela primeira vez? Em 1982. 1982. O Aristide Gonçalves foi presidente de junta, passou pelas assembleias todas, é melhor passarmos esta parte em frente, esteve na variação da Câmara Municipal, ganhou e perdeu eleições e depois voltou a ganhar eleições. A pergunta que se impõe é esta: o que é que o faz correr? Olha, foi o entusiasmo com que realmente entrei na junta. Sabia que faltava muita coisa em Avô. Havia muitas coisas que, é claro, ninguém falava, por exemplo, em saneamento e abastecimento de água. E a primeira coisa que mandei fazer foi logo o levantamento topográfico de Avô, que não existia. Avô foi uma das primeiras terras do concelho a ter água e esgotos, precisamente porque eu me adiantei às outras todas, vá, e mandei fazer o levantamento topográfico de Avô. Claro que a Junta de Freguesia não tinha dinheiro para pagar o levantamento topográfico. Isso não ter dinheiro é uma coisa que nos caracteriza desde há muito tempo. Ainda hoje é assim, nunca temos dinheiro. Mas já existia na altura a Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, que havia sido criada em maio de 1957, por Xoto Vasco de Campos e mais uns senhores de Avô, o doutor... O senhor professor Jerónimo Sanches Pinto, o senhor Rodrigues Gouveia e Silva, o Tomás Barreiros e Mascarenhas, foram esses senhores que criaram a Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, embora a iniciativa fosse do senhor Tavasco de Campos. E então, a sociedade já tinha um dinheirito, e como eu também fazia parte da sociedade, embora sem nenhum cargo de relevo, mas... Falei com o presidente, que na altura era um genro do senhor engenheiro Brasil Martins da Fonseca, o doutor António Maria Pimentel de Sousa, e disse-lhe o problema que conquistava, que tinha mandado fazer o levantamento topográfico, mas não tinha dinheiro para pagar. E então, a sociedade que tinha uma reservazinha... Ajudaram-no. Emprestaram-nos os 19 contos, que depois acabaram por nos dar, porque viram que a junta dificilmente teria dinheiro para pagar, porque nessa altura as autarquias não tinham receitas nenhumas, a exceção, nós em Avô, da venda de campas e do mercado. Eram as receitas que nós tínhamos. O que é que gostou mais de fazer na sua vida de autarca e na sua vida política... Foi estar na Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal? Eu julgo que na Junta de Freguesia encheu-me mais, não é? Porque trabalhei diretamente para a minha terra, embora na Câmara, também dentro das minhas possibilidades, defendi os interesses da Avô, mas também não do Conselho. Já se sabe que tinha de defender os do Conselho. E houve muitas obras que eu sugeri, muitas, vá lá, não poderia dizer, mas algumas obras que foram feitas, pelo menos lá no Val de Alva, que era aquilo que eu conhecia melhor. E que foram feitas também por aconselhamento meu. Muito bem. Deixe-me agora perguntar-lhe algo que me parece relevante para conferir consigo. Um homem que foi presidente, depois deixou de ser presidente e passou para secretário. Depois passou na variação da Câmara. Depois até perdeu as eleições para a Junta de Freguesia de Avô. Como é que ainda teve coragem para voltar a ser candidato e não é que voltou a ganhar? Sim, é verdade. Estou no quarto mandato seguido agora. Mas tudo isso porque havia mais coisas a fazer. Mas como é que depois de ter perdido não ficou magoado? Não. Não, eu entendi perfeitamente a ideia do povo de Avô. Se realmente tinha um candidato a presidente da Câmara, que era de Avô, era muito natural que quisessem que o candidato à Junta também ganhasse as eleições. Partindo-se do princípio que ele queria ganhar. Não ganhou e... talvez infelizmente para avô, mas a verdade é que o povo viu bem a situação e, portanto, votou bem. Eu não estou, nunca me pus contra o povo de avô por ter votado daquela maneira. Porque... O senhor nunca foi um autarca que tenha mudado de partido para ganhar o poder. Não, não. Como sabe, há muitos casos desses. Pois não. O mesmo homem que foi pelo PS, pelo PSD e até acontece pelo CDS e até pelo Partido Comunista. No seu caso, foi sempre... Após ter integrado o PSD, o Partido Social Democrata, que na altura nem era PSD, era PPD, era PPD. Foi sempre com a mesma cor. Sempre, sempre. Aliás, isto baseia-se precisamente em quê? Eu assinei, comecei a comprar o Expresso na altura em que ele foi fundado. Com o Pinto Balsemão e Marcelo Rebelo de Sousa, se não me falha. Sim. E então, quem também lá escrevia era o... Havia vários, não sei como é que eu posso mas ajudar. O presidente, o que foi presidente do partido... Francisco Sá Carneiro. O Francisco Sá Carneiro. E eu via as ideias dele... E identificava-se. Identificava-me plenamente com o Sá Carneiro. Ainda festeja quando ganha? Já não tenho aquele entusiasmo daqueles tempos, mas com certeza. Com certeza, como militante que continuo a ser, gosto das vitórias do partido. Mas gosto principalmente... Se realmente as pessoas vão para lá para servir o país e não se servir a elas. E eu vi, por exemplo, fui um cavaquista ferranho porque vi que o Cavaco Silva, na altura em que para lá foi, a maneira como trabalhou, como pôs o país a funcionar, o progresso que houve na altura, entusiasmou-me, não há dúvida nenhuma, por alguma razão, ele por duas vezes ganhou da forma como ganhou. Como ganhou. E espero que agora, o que agora ganhou as eleições, o Passos Coelho, que me parece um homem sério e proveniente de gente séria, espero, por aquilo que li dele, que as pessoas dizem dele, os professores dele, que estive a ver a vida toda dele enquanto andou a estudar e essas... Portanto, espero bem que, se realmente... Tem confiança que pode acrescentar valor. Levar esses valores para o poder, com certeza que vamos ter um bom governante. Espero bem. E aqui em Oliveira do Hospital, vai no quarto mandato, agora desta última série, vamos chamar-lhe assim, e já lidou com o presidente que era do seu partido, pois. O Mário Alves. E antes com e o agora, Saraiva. Antes, já, noutra, hora, noutra altura, com o António Simões Saraiva. E agora lida com o José Carlos Alexandrino, que é de outro partido. Como é que tem corrido a coisa? Muito bem. Devo-lhe dizer, isto sem estar a dar graxa nenhuma, porque não sou de pessoas para dar graxa, mas devo-lhe dizer que o professor José Carlos Alexandrino tem tido um comportamento extraordinariamente correto comigo, e julgo com todos, e eu, é claro, tenho retribuído da mesma maneira. Devo-lhe dizer que há uma coisa que nós estamos à espera, que felizmente parece-me que agora vai, que é a extensão de saúde de avô, porque ando a lutar há 12 anos. Pela extensão de saúde de avô. Já vamos falar sobre as obras que ainda quer fazer e sobre aquilo que ainda quer deixar como seu legado, mas tenho que lhe fazer mais uma pergunta que me parece... que, vinda de um homem com a sua experiência, pode ter muito interesse para os nossos ouvintes. Como é que comenta este atual momento do Oliveira do Hospital? Alguma descrença? Empresas a fechar? Gente com desemprego? Redução dos apoios públicos? Como é que um homem com 76 anos, que já passou tanta coisa, que viveu tantos momentos críticos do país, aliás, viveu todas as vindas do FMI, como autarca. O FMI é a terceira vez que cá vem, e sempre que cá chega, o Aristides Gonçalves é autarca. Portanto, qual é o seu comentário sobre isso? É claro que isso são realmente problemas muito graves. E é pena que as pessoas deixem chegar o país a isto, porque isto são os governantes que estão no poder é que deixam chegar o país a isto. Porque isto evitava-se. Simplesmente, as pessoas, quando devem tomar estas medidas, têm sempre medo de depois perderem as eleições a seguir. A ditadura do voto. E é esse o problema que é terrível. Mas continua a acreditar no futuro do Oliveira do Hospital? Ah, e continuo, com certeza que sim. Eu tenho a impressão conforme... Olha, é preciso que apareçam outros Silvas, outros Lousadas, outros José Marques da Assunção... Então, acredita que o futuro tem que passar pela iniciativa privada? Ah, e tem. Isso, sem dúvida nenhuma. Não é o Estado que vai aqui fazer qualquer coisa que seja para durar. Porque as coisas em que o Estado intervém, normalmente o que é que acabam por dar? É sempre prejuízo. Nós basta olharmos para as empresas públicas e vemos que são os cancros de Portugal. Vamos agora falar do Val do seu coração, o Val do Alvo. do Alva. O Val do Alva, que está hoje muito melhor do que já esteve, tem praias fluviais fantásticas, uma delas em Avô. Estive lá no último verão e fiquei de veras muito bem impressionado. Mas não parece que o Val do Alva tem potencial para muito mais? Ah, pois tem. Aí é que seria bom, não digo que fosse gostado a fazer, mas pelo menos a marcar sítios onde se pudesse fazer. Porque realmente esta coisa das renes e essa brincadeira toda é um problema terrível. E quando se quer fazer alguma coisa particular, aí não pode ser. Vai-se para ali, aí também não pode ser. E acho que devia haver uma delimitação de terrenos no vale todo, onde realmente se dissesse assim, pronto, aqui é um sítio ótimo para se fazer uma boa, já não, eu não digo hotéis porque sou contra hotéis, mas umas residenciais bonitas, de um piso só para não se gastar muito dinheiro. Eu tenho a impressão que isso que atrairia capitais para isso, mas era preciso realmente fazer isso. E às vezes só se vê dificuldades quando é... A burocracia acaba por ser impeditiva. Os PDMs às vezes é só para travarem, não para deixarem fazer. Mas sente alguma mágoa do Val do Alva não estar tão explorado, e explorado no bom sentido, de acordo com o potencial que infinitamente tem? Ah, pois tem. Isso não há dúvida nenhuma que tem. Eu conheço o país todo. E realmente, tirando de ser algumas coisas no Minho ou assim, eu não vejo vales mais bonitos do que o Val do Alva. E o Alvoco também, não é só o Val do Alva, mas o Val do Alva e o Alvoco. Eu quando me refiro a Val do Alva, tu me refiro a toda aquela região. Toda aquela zona realmente tem um potencial extraordinário. Olha, o rio dá para a pesca, dá para fazer canoagem. Dá para nadar. Para tudo, não é? Tudo. Até dá para produzir energia. Isso mesmo. Até dá para produzir energia. Para tudo isso dá. Agora, o que é preciso realmente haver gente que tenha coragem para dar a volta a isto, a estas coisas. Avô. Vamos falar de avô. Eu quando vou a Avô, acho sempre assim uma terrinha simpática, arrumadinha, tudo impecável, e tem muito a ver consigo e com toda a equipa que trabalha consigo. Bom, já sim, também diga-me uma coisa, qual foi o dia que chegou ao seu quarto para ir dormir, depois de inaugurar uma daquelas obras, a obra que lhe ficou mesmo, aquela que lhe deu mesmo satisfação? Todas elas não é satisfação, não é? Essa é a resposta política, mas aqui entre nós que ninguém nos ouve, pois, na rádio. Mas, por exemplo, este último Lar da Camadas, que realmente julgo que é das coisas melhores que há aqui a nível não só do concelho, mas do até centro, frito, do, centro até do país. Aliás, são as pessoas que nos visitam que nos dizem isso. E deu-nos realmente uma vaidade, porque não dizê-lo, bastante grande, e senti-me orgulhoso de ter contribuído para essa obra. Ainda mais porque foi feita sem qualquer subsídio. Fizemos aquilo só pela nossa capacidade de andar. Essas dão mais gozo, não é? Ah, pois não. Posso-lhe dizer que os dois lares importaram em cerca de 470 mil contos. Os dois lares que fizemos, ligado, agora pode-se dizer que é só um, porque está tudo ligado. Posso lhe dizer que receberamos de subsídios 73.500 mais contos, estou a falar em contos, 73.500 contos. Ainda toda a gente entende. E talvez mais alguns 10 mil da Câmara Municipal. Portanto, estão ali quase 400 mil contos que foram arranjados à custa das poupanças que se foram fazendo, de alguns donativos particulares. Mas temos realmente ali uma obra. E agora, qual é a obra que você quer mesmo fazer? É aquela que está prevista para agora. Da extensão de saúde. A extensão de saúde da Avô. É realmente a obra porque tenho lutado e que, não sei se será a última, não sei se depois ainda haverá capacidade para ir mais longe. Mas agora só penso naquela. Aliás, foi sempre assim. E é desta vez que acaba a vida da autarca de Aristides Gonçalves? Quando acabar o mandato? Ai, sim. Isso de certeza, até por lei sou obrigado a deixar, mas de qualquer maneira vou ter 78 anos nessa altura. De maneira que já nem pensar mais. Diga-me uma coisa. Aristides Gonçalves, pai de 5 filhos, hoje lamentavelmente já não pode dizer. Quer partilhar connosco como é que resistiu à perda do seu filho Júlio? Do meu filho Júlio e da minha filha Trindade. Olhe, sabe que a fé é uma grande coisa. Agarrou-se a Deus, foi? Ai, foi. Não tenha dúvidas. Vamos avançar porque nesta conversa altura... com Aristides Gonçalves e diga-me uma coisa. Como é que em toda a sua vida encontrou tempo para ter tempo livre? Porque eu só ouço falar de trabalho. Desde a sua vida de autarca à sua vida profissional. Ainda nem falámos aqui um bocadinho dos seus tempos livres, a não ser lá quando você era traquinita, ainda na escola primária. Mas é isto, normalmente só tem vagar quem tem muito que fazer. Porque quem não... Normalmente o que é que acontece? Às vezes, quanto mais faz, mais tempo sobra, não tenho vagar. Só têm vagar aqueles que nunca o têm. Mas olha, vai-se sempre arranjando. Fez férias regularmente? As minhas férias foram normalmente passadas em avô. Lá tirava 8 dias e ir até Lisboa, às vezes ver a família e tal. Mas normalmente era em avô. Portanto, para si as férias era no seu local de trabalho? Era mesmo. Olha, era interessante porque o que é que eu considerava férias para mim? Era quando estava aqui no banco, tirar o 15 dias... em junho, por exemplo, para andar a tratar na agricultura, a regar, que era uma consolação que eu tinha. E era as melhores férias que passava, eram essas. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. A sua vida é um extraordinário livro, que espero que alguém venha a ter esse cuidado no conselho, que o faça em tempo útil. Vou-lhe dar uma oportunidade, vocês que estão na vida autarca, que são tão criticados, agora têm a oportunidade de me fazer uma crítica a mim, que é... dizer-me que eu lhe devia ter perguntado isto e que não perguntei. O que é que eu lhe devia ter perguntado e que não perguntei? Não, acho que não. Acho que realmente, pelo menos daquilo que eu podia responder, sim, agora posso lhe dizer, por exemplo, quem colaborou comigo durante todos estes tempos, as pessoas que estiveram comigo e que deram a cara comigo, por exemplo, talvez não saiba, mas... eu tenho, por exemplo, neste momento, temos um empréstimo na Caixa de Crédito Agrícola, que agora está com a hipoteca do último lar. Mas fizemos o outro lar e o Centro Cultural da Avô com o nosso aval pessoal. Portanto, deramos o nosso aval pessoal a empréstimos para fazermos as obras que fizemos. Portanto, acho que tanto eu... Isso é um extraordinário exemplo de empenho e de confiança. Pois, isso não há dúvida nenhuma. E tive realmente colaboradores, eu lembro-me de alguns que já lá estão, Fernando Almeida Gonçalves, Carlos Reis Gomes, pessoas que trabalharam comigo, que também deram o melhor da vida deles, pessoas que atualmente, os meus colegas que atualmente estão comigo na junta, que são empenhados, que trabalham, a quem eu dou liberdade para decidirem e deliberarem sem precisarem da minha opinião, que o Carlos Rodrigues da Conceição, o António Alves Antunes, António Silva... Isso é prova provável que um homem não faz nada sozinho, não é? Isso mesmo, e acho que sim. E também, falando agora do lar, toda aquela gente que trabalha no lar, especialmente a doutora Anabela Veloso, que é realmente uma profissional extraordinária e que eu tinha que lembrar, o Xeleitão, que também trabalha comigo. Agora... O senhor continua a gostar de pessoas, não é? Ai, continuo, com certeza. E por falar em gostar de pessoas, como é que gostava, um dia quando for embora, de ser recordado aqui pelo conselho e pela sua terra de avô? Olhe que, dentro daquilo que entenderem que eu que fiz de bom, que me seguissem no exemplo. Só por isso. Aristides Gonçalves, 76 anos, bancário reformado, autarca desde 1968, atualmente presidente da Junta de Freguesia de Avô. Mais um nome relevante dos 25 que vamos dar a conhecer até ao final do ano de 2011. Sempre aqui na Boa Nova, ao sábado, depois das 12, às segundas-feiras com repetição, depois das 19, e em permanência no site radioboanova.com. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Muito obrigado pela sua preferência. Até para a semana.